Tubarão. DJ Tubarão, indispensável para que a nossa noite seja completa. Autoridade absoluta na saudade verdadeira. Simplesmente inconfundível. Dale, Tubarão. Bora, senhora Bacarinha, bora começar assim, ó. Só tu e teu amor em Barca Arena. O Tubarão já chega detonando aquela saudade pra gente fazer um CDzão. Vem, vem. Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia, doce como lá. Bora, Dudu, abre logo uma aí. Teu sorriso lindo para me dizer que meu coração vem, Barcarena. Sente o teu prazer. Vem, vem, vem, vem. Então vem, como um passarinho. Vem me dar carinho. Quero te amar. Doce mel, escuta o que eu te falo. Carina! Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Nosso patrão soberano aqui de Barca Arena, ele é seu grande amor. A dona Diana já com a gente também. Aquele abraço aqui do Tubarão, valeu! Escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos. Poderoso. Lendário! Vem dizer pra mim, quero te escutar. Bora, senhora, que tem muita noite ainda. Sua voz macia, doce como lá. Eu posso lendário em Barca Arena. Teu sorriso lindo para me dizer que meu coração prazer. Vem dançar. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar. Dá-lhe, meu lendário! Doce mel. Bora mais uma, saudade! Eita, Barca Arena, pai dele! O quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo. Preparei com carinho, tudo pra lhe agradar. Aqui no lendário tem. Tem música suave. Aqui. As nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Retuba! Fiz um mundo de sonhos. DJ Silvinho, já com a gente também. No Ciclone Retrô. Aquele abraço aqui do Tubarão Silvinho. Valeu! Só falta você chegar. Como é que é? O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. De vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. O que é que tá faltando? Só está faltando você chegar aqui. Só está faltando você chegar. Olha quem chegou, Toquinha. DJ Tubarão. Agora sim, vou pro salão. E quem me perturbar, vou dar-lhe só na fuça. DJ Jarinho, DJ Boy, Tubarão, do lendário Rubi. E a gente já chega pra detonar a saudade aqui em Barca Arena, aqui no Espaço da Saudade. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade. saudade de desejo, desejo louco de te amar. Que o arisco de Sori tá na área. Um jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Bora, vaquinha, bora, vaquinha. Ah, se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. Lendário Rubi Saudade, unindo nosso passado com o seu presente para lhe proporcionar grandes emoções. É nosso lendário! Dá-lhe meu lendário! Lendário. Eita, que a galera do Leão tá feliz da vida, né? Remo 2-0. E o Remo tá dentro, meu irmão. Ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois. Pra quê? Daqui a pouquinho em Castanhal, lá na Casa de Show Paraíso. Domingo a gente volta em Belém, lá no Cajota, pra fazer a onda, hein? Lendário Rubi! Olha mais uma, Barcarena, bora recordar! Rubi Poderoso. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Olha a saudade aqui no espaço, meu irmão. Louco desejo por você. Vamos achar com o carinho, rapaziada, da Estância Quatro Irmãos. Curtindo o lendário aqui no espaço. Valeu! Bora, Macarena! Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Olha o negão Time Show! Negão do Crejário com a gente! Bora, meu irmão, como é que é? Time Show, o negão do Crejário. Agora que tem muita lenha pra queimar. Grito teu nome bem alto ao vento. E aí, Tuma? Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até soberano, velha guarda considerada. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, Lendário! Eu vou te amar. Bora mais uma! Bora, espaço! Rubi. Rubi. Ai, um dia desse. Um dia desse eu perco a cabeça e deixo você. Você vai ver que será muito tarde pra se arrepender. Dá-lhe, Tubarão! Bora, Barcarina, saudade! Já pedi tudo o que pude e você fingiu até que não me vê. O meu amor e meu sorriso melhor eu entreguei para você. Você não compreendeu e só me fez sofrer. Chegamos ao fim. Meu corpo lhe entreguei, você ainda sorriu, zombando de mim. Nosso lendário pela primeira vez aqui em Barcarena, aqui no Espaço da Saudade. Claro, agradecendo o Paulo Cunha, homem que trouxe o nosso Rubi aqui. Rubi. Rubi. E a saudade do lendário. Um dia desse eu perco a cabeça e deixo você. Você vai ver. Um dia desse eu perco a cabeça e deixo você. DJ Daniel na área. Você vai. Aquele abraço aqui no Tubarão, Daniel, valeu. Tarde pra se arrepender. Já pedi tudo o que pude você. Fingiu até que não me vê. O meu amor e meu sorriso melhor eu entreguei para você. Mas você não entende, só me faz sofrer. Não posso aceitar. Você não é criança, não tem o que sentir. Tem que me perdoar. Olá, mais uma! Você fez tudo o que podia de você. Lendário. Acreditou em todas as promessas de amor. E agora? Agora ela diz que vai voltar. Seu velho amor, aquele que ela disse não amar, que lhe maltratou. Daqui a pouquinho, Castanhal, Domingo do Caixote em Belém. O nosso lendário Rubi, Dona Giana, aquele abraço forte, Giro do Barão, Soberano, obrigado por tudo, hein? Vamos recordar. Nosso amigo Dodô, um apoio total. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada. Deixar você, nosso lendário. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Dá-lhe, meu lendário! Toma-te mais uma! Aí o Vaquinha fala: eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qual. Ai, meu CD! Em shows eu apresentava, eu cantava um amor. Nosso parceiro Mondrongo aqui do lado, o senhor Amani Mondrongo. Aquele abraço forte do Tubarão. E mandava pra minha mulher. Galera da Estância Quatro Irmãos, aquele abraço aqui do Tuba. Ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, quanto mais vejo, mais eu lembro de você. E o nome dela, Vaquinha, como é que era? Pra tocar com qualidade, mas antes nem tocar, é o lendário Rubi Saudade, ponto final. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Bora, Luciene! Luciene! Eita, que tá pai Dego espaço, hein? Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo. Rubi! Olha mais um, bora dançar o nosso lendário Rubi. Pela primeira vez em Barcarena. E o Tuba detona pra todo o estado do Pará. Não sei por que nosso amor. Tubarão! A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob e eu tenho outro alguém. Ora, filha, me diz! Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso se errei. Rubi. Foi sem querer. Alegria, carisma. Uma nova era chegou. Lendário Rubi Saudade. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Bora dançar! E diz que eu sou um snob. DJ Silvino com a gente. Eita, velha guarda, só na mãe aqui do lado. Diz pra mim o que é que eu faço. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. DJ Tubarão Saudade. Marcos tá com a gente também. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Só na mãe! Nunca fale isso pra uma mulher! Voa, voa, voa pra onde quiser. Pra você não falta homem. Pra mim? Pra mim não falta mulher. Ai, DJ! Voa, voa, voa pra onde quiser. Pra você não falta homem. E pra mim? Pra mim não falta mulher. Meu amor. E agora? Chega de ser humilhado, por você já fui maltratado, e por isso vou sair do seu pé. Ei, Sheila! Mulher, você não tem juízo, para mim é um perigo viver perto de você. Muito carinho, nosso parceiro Junga e a família Vieira, tá com a gente, aquele abraço forte aqui do Jeito Barão. Obrigado, pode crer. O nosso lendário cantando todo o Pará, a gente chega com muito carinho pra detonar aqui em Barca Arena. Tem muita lenha pra queimar. Bora! Boa, boa, boa. Querida. E agora, chega de ser humilhado, por você já fui maltratado, e por isso vou sair do seu pé. Etuba! Mulher, você não tem juízo, para mim é um perigo, viver perto de você. Mais um dia que fico sem... Bora, Marcarina! Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Lá na minha janela. Da minha janela, as pessoas passam felizes. E a minha felicidade mora longe. Para toda a família Pedreira, nosso amigo Diego também, Raizinho. Sentimento. O Gaiado tá com a gente. Nosso amigo Marcos, também aquele abraço do Tubarão, pode crer. E ainda me machucar. Sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machucar. Já na madruga. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Triste, estou eu a caminhar. Lendário Rubi! Dá-lhe meu lendário! Sentimento, o sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Os melhores em Barca Arena. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Estou eu a caminhar. Estou eu a caminhar. Ela tem encanto no olhar, fez meu coração se apaixonar. Já não tem limite o nosso amor. Ela é muito louca, eu também sou. Cupido me flechou sem eu sentir. Quando eu percebi, já estava ali, me entregando toda aos braços teus. Só os melhores. Querendo fugir, mas é o nosso lendário. Em você. Onde aquela é? Ela é minha rainha, uma doce menina que me encantou com seus lábios de mel. Ela é minha rainha, uma doce menina, é a estrela que brilha no meu céu. Meu coração se apaixonar, já não tem limite o nosso amor. Ela é muito louca, eu também. Olha, Maria do Baralho tá com a gente também. Um abraço forte aqui no Tubarão, obrigado, Maria. Quando eu percebi, já estava ali, me entregando toda aos braços teus. Querendo fugir, mas me prendi em você. Ela é minha rainha, uma doce menina que me encantou com seus lábios de mel. Ela é minha rainha, uma doce menina, é a estrela que brilha no meu céu. Carina. É o fim de uma história, de um sonho real. É o fim de uma história de amor. Nosso amigo Paulo e Beto do Igui com a gente. Pensava. Um abraço forte, aquele tubarão. Mas não foi bem assim. E até hoje eu procuro entender. Olha essa aí, mestre Gilmar. Lá se vai. Lá se vai e tudo acabou. Construí nossa casinha, nosso ninho de amor. Eu fiz tudo na medida pra nós dois. Eu pensava ser pra sempre, mas não foi bem assim. E até hoje eu procuro entender. Se vai e tudo acabou. Lá se vai o meu grande amor. Lá se vai e tudo acabou. Mas você está, sempre estará no meu coração. Passa um ano, passa a vida, te esqueço não. Sempre estará no meu pensamento. Daria tudo, daria o mundo, a minha vida, pra você voltar. Adilson Ribeiro. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar. Eita, lendário Rubi! Na beira do cais, a maré preamou. Com a Deus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. Lá fora, a saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. som das estrelas. Bora, Macarena! Lanço minha rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando, eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Eita, sexta-feira, pai Deus! Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Olha quem já tá com a gente aqui no Espaço da Saudade. O nosso mestre! Alô, Gilmar! Chega junto, Gilmar! Dá um pingo da sua palavra pra essa galera aqui em Barcarena! Oi aí, Barcarena, do rapaziada! Aí, Paulo Cunha! Esse é o nosso lendário! Viemos aqui mostrar pra vocês o novo Rubinho lendário, com o volume bem light, hein? Para o bem do seu ouvido, o nosso Rubinho com volume reduzido. Um abraço ao casal Vit de Barcarena, Soberana e Indiana. Aqui ao lado, DJ Silvinho Ubuyu e também o nosso grande amigo Mondrongo. Ele que é divulgador do Rubi em Barcarena. E a Jô. Alô, Jô. Um beijão pra você, meu amor. Jô da Serra de Belém. E a todos vocês, muito obrigado por ter vindo aqui conhecer o nosso lendário Rubi. Esse é o Rubi. E tu sabes, hein? Rubi, 68 anos no ar, fazendo você dançar pra lá e pra cá. Sou Gilmar, que adora rimar. E Tubarão, volta a tocar. É aqui, filho. Rubi! É claro que sim, que sim. Valendo! Eita, o nosso mestre na área! Falando de Alan Júnior Nais também, os velha guarda do animal do Pará. DJ Mário Brandão também, eles vão. Dão valor no Rubinho. Obrigado, gente. Vale, Grey! Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Aqui, em Belém do Pará. Mas já pensei em te buscar. Lá no Chile tem. Aqui tem pato no tucupi, também o tacacá. Bora, Silvinho! Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição. Rubi Ivan Júnior. Bora dançar, bora ser feliz. Já tem muita lenha pra queimar. A gente vai tomar todas aqui nos passos. Nossa parceira Diana, Soberano. Esse casal considerado aqui no Rubi. Valeu, valeu. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tucupi, também o tacacá. E aqui no Rubi tem. Aqui tem emoção, pois o meu coração é emoção. Quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição. Pois o meu coração quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Que loucura, eu namorando você. Dá-lhe, Tubarão! Eu não quero te perder. Rubi Lendário. Bora esquentar! Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer. Rubi, seu beijo faz enlouquecer. Amorzinho, quero sentir teus carinhos. E a Sheila? Você é tão gostosinho. Ai, DJ Tubarão, você é tão nova pra minha idade. pensou na balança, Sheila? Só sou a meu rei, sem falsidade. Quero continuar esse lindo romance. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. E este lendário é... No ar, mais um campeão de audiência. Rubi. A partir de agora você vai dançar. Dá-lhe, meu lendário! Bora, Macarena, bora dançar, lendário Rubi! Bora, Mandrongo, como é que é, filho? Bora pra cima do lendário! Hoje eu tô no rádio pra dizer o quanto eu sinto bom amar você. Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo. Quando lambuzou a minha boca de batom. Sintoniza 94.3. Sintoniza a rádio agora. É pra todo mundo ouvir a minha voz. Por favor, não vá embora. Ligue o rádio pra curtir meu som. Alô, mestre Gilman! Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor. Rubi. Márcio Flávio. Dá-lhe, meu lendário. O brega veio, o brega veio, ele veio pra ficar. Aqui. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Dá-lhe, tubarão. Quando toco o brega dentro, dentro de qualquer salão, galera se levanta, é aquela confusão. E doutor, bora pra cima, meu irmão. Não importa se é branca, louro, preto ou sarara. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. E eu quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Com você, meu amor, pra valer. Quero ver rebolar o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. DJ Tubarão, saudade. Quero dançar com você, meu amor, pra valer. Quero ver rebolar o brega do Pará. Vou ficar por aqui até raiar. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Rubi, o som das estrelas. Bora! Só os melhores dos passos da saudade. Tubarão vai detonando pra você curtir. Venha logo pra mim, baby meu bem. Te quero todinha pra mim, baby meu bem. Te quero todinha pra mim, baby meu bem. Te quero todinha pra mim, baby meu bem. Te quero todinha pra mim. Eu quero dançar somente com você. Eu quero ficar somente com você. Oh baby meu amor, não me deixa assim. Oh baby, venha logo pra mim, baby meu bem. Te quero todinha. todinha pra mim. Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. Do caqueado, do bregaço, pra gente fechar a sequência aqui. Rubi! Bora! Poderoso. Lendário. Cisca, cisca, parejeira, dança comigo a noite inteira. Onde é que ela está? Ela está em todo lugar. Aqui, Rubi. Ela gosta é de farriar. Ela é a dama da noite. Ela é a rainha do bar. Cisca, Sheila, cisca. Cisca, cisca. Bonita nossa onda embarcareira, meu irmão! Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega, você vai se entregar. Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega, você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo. Daqui a pouquinho o Castanhão! Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Pedra da Saudade. Rubi. O Lendário. Eu sou mesmo é varejeira, vou beber e vou dançar. Mas na hora de nhanhar, eu vou mesmo é me mandar. Cisca, cisca, varejeira. Na hora do pega pra acabar, né, Dudu? Já era. Cisca, cisca, varejeira. Dança comigo. Bora, Bacarena, bora dançar. Esse é o Rubi. Festa é Lendário Rubi. É Lendário Rubi. Pra dar uma chantadinha. Cheia de casa, na piscina, baixa um pelo nome. Tudo pouquinho pra lá, que ela nasceu, eu não vi. O Silvinho Duda sabe dessa, Silvinho. Sabe fazer o caqueado, filho. Beber com a consciência. Devo que ansia lá, te dizer não que é a pena moar. A sua pique deu olhar, cadê porque tô a perrumar. Cabeça do bule, ela fica com Deus. Falou, olha, que se ela vinha mãe. A calma, conta, conta, com pipi. E pôs esses mãos pro falé da amor. Show no craqueado! Ali que tão, ali que tão, ali que tão, ali que tão, ali que tão, ali que tão, ali que tão, ali que tão, ali que tão. Bora sacudir, bora balançar. Bora fazer esse caqueado aqui no Espaço da Saudade. É o nosso lendário. É o nosso Rubi! Rubi! Garante. Paulo e o Beto, lá do Icuí com a gente também, aquele abraço do Tuba, hein? Tuba! Esquentadinha, quero ver! Manu! Hey, DJ Tubarão! Detona no lendário! Deixa comigo, Bacarena! Bora, Tubarão, bora, Tubarão! Tubarão, tá na hora de meter aquela lambada, aquela assanhada, aquela pra fazer só o caqueado. Mete ficha, mete ficha, mete ficha. Só que se garante aqui, Macarena. Bora, Paulo Cunha, como é que é? Não, viu? Lendário, quando chega pra detonar mesmo pra galera. Gijarinho, Didi Boy, Tubarão, Mestre Gilmar. É desse jeito. Madame, vai pra esse salão bem agarradinho no nosso lendário. Já, já. Lendário Rubi Saudade. Bora, meu lendário! Uma lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. Bora, senhor! Tua madame vai pra esse salão, espaço da saudade, aqui em Macarena, nosso lendário, e o Tubarão vai detonando. Ginecologista. Um toque, um desejo, sol sempre vivo. Ai, DJ. Por esperteza, ela fala no meu ouvido. Posso sentir seu toque macio. Só pra esfriar a canela, meu irmão. Diz que me quer bem, traz o rosto sobre o meu. Lendário. Mas já cansei, feio meu coração. Ontem mais que hoje, te quis compaixão. Ah! Seus olhos. A viagem mais inesquecível da sua vida. Pra todo o estado do Pará, galera do Quatro Irmãos, lá da estância, aquele abraço forte aqui do Tubarão, valeu! É hora de dar aquele cheiro do cangote, né, mesmo? Eu sozinho irei a buscar liberdade. Aí o cara diz, bora, filha, bora. Tu vai ou não vai? E ao achar, vou tirar de ter Chicolá, não. Meu coração. Rubi. Hoje já cansei. Barão detona no lendário aquela que faz lembrar do meu ex. Já que tu quer lembrar do teu ex, tá aí, olha, a saudade valendo no lendário. Como é que o nosso amor passou tão de repente? Dei um adeus e eu fiquei tão sozinho aqui a lhe esperar. E agora, Rubi, Rubi, fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Meu grande amor, dá vontade de tomar uma, né, Dodô? Espero que você volte, pois os meus braços a te chamar estão querendo abraçar o seu corpo com paixão. Só tu e o teu amor. Esse é o DJ Tubarão. Ouve saudade. O lendário é lendário Rubi. É o nosso lendário invadindo o Bacareira. Daqui a pouquinho o Caxanhal, meu irmão. Agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim. Ai, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os seus braços we'll be right back. saudade nesse lendário. Sinto que você me ama, ai, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar, decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. É DJ Tubarão Saudade, aqui não tem frescura, é saudade de verdade. Você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama. É patrão Jana, obrigado pela cortesia. Você refletir, e o nosso amigo Soberano, velha guarda. Me amou, ou se tem outro em meu lugar, decida, meu benzinho, Macarena! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor por você, sonhando o dia eu te amar. Lendário! Nosso parceiro Mondrongo, ele e o Silvinho aqui do lado. Tomando todas, eu não tô nem aí, meu irmão. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda esta noite, me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Rubi, Rubi. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amo. Chega no nosso lendário. É uma da saudade, pai d'égua. Tubarão vai detonando em Bacarena. Tu já teve, filho. Eu tive um amor, amor tão bonito, daquele de saudade. Eita, que é muito ex! Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Tá de tubarão! Bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, hoje estou tão só. Segura a saudade do lendário! Daqui a pouquinho em Castanhal, domingo de volta em Belém.

saudade. Vou procurar outra mulher. Etuba! Tentei te amar com todo meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz. E a saudade valendo! Pois meu amor não foi capaz. Olha aqui, eu. Eu posso até jurar. Melhor amor não terá. Faça o que quiser. Vou procurar outra mulher. Toma-te. Olha a saudade, é lendário. Vou cantar a minha triste canção. Desta dor que trago no coração. Não sou poeta nem nada, me sinto cansado, preciso dizer. Porque este mundo é tão triste, tudo existe pra gente sofrer. Rubi, poderoso. Mas não sei, felicidade quero encontrar. Fiz mil sonhos, acabo de recordar. Idealizei tantas coisas e tudo ficou em sonho, mas nada. Fiquei neste mundo perdido e agora sentido procuro evitar. É saudade valendo por aqui, meu irmão. Que é tão triste a gente ter que esperar. Mas tudo se vai pela vida, esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. Esse é o DJ Tubarão, aqui conhece saudade. Esse eu assino embaixo. Tuba! A gente tem que esperar. Aqui é Morrinho Castanhal, domingo no Cajote em Belém. Se pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída, preciso viver. Rubi. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. Ah! A gente ter que esperar. Se pensei, agora não vou pensar. Bora recordar, bora! Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. Rubi! Hora que você vai ou não vai? Você vai me chamar por onde for. Etuba! Vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. O primeiro. Pra depois se arrepender. Ai. Você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço depois de tanto me amar. Égua, tá bonita essa parada, meu irmão. Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. hein, gordão? Lendário Rubi Saudade. Esse é o Rubi. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. Mas nosso amigo Diego da família Pedreira tá com a gente também. Aquele abraço aqui do Tuba, valeu! Você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço depois de tanto me amar. Vai, vai ou não vai? Você vai ver de frente a saudade. Saudade. E saber que na verdade eu sou teu homem, meu amor. Bora descascar! Dá-lhe, meu lendário! Só quem se garante em Macaré. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. DJ Mondrongo, Solamânia, aí nosso amigo Lino também, lá do São Pedro, do seu grande amor, tá curtindo lendário. Obrigado, Lino! Valeu! Mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Bora descascar! Bora descascar! Fosse carpinteiro e você princesa. Valeu, Silvinho, pela visita, pode crer. Eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. Você me amaria. Eita, Barcarê! Com todo carinho, comigo casaria. Dá-lhe, meu lendário! Olá, mais uma! Mica, hoje no apoio, bora, amiga, como é que é? Rubi. Poderoso. O lendário Rubi. internacionais. Acordar, meu irmão. Já já, Castanhão. Domingo de volta em Belém, lá no Cajote, hein? Rubi,